Estava fazer serenatas para as moças da cidade. Era um festeiro de mão cheia. Seus amigos tinham a certeza que a sua companhia, sempre alegre, era imprescindível em qualquer festa e ele era como se fosse um líder da sua juventude em sua época. Francisco tem uma vida mundana e resolve combater na guerra naquela época. A cidade de Assis estava em guerra com a cidade vizinha, a Perugia. As cidades eram encasteladas. E Perugia havia declarado guerra à pequenina Assis. E Francisco junta-se a seus companheiros e vai para a guerra. Mas perdem a batalha. É aprisionado por cerca de um ano. Sua família consegue pagar um resgate e trazê-lo de volta a Assis, mas todos seus biógrafos registram, Tomás de Celano, São Boaventura e muitos outros, que ele ficou um ano acamado, doente. Não se sabe exatamente o que ele tinha, mas Divaldo Pereira Franco, falando sobre a vida do nosso querido Francisco, diz que até ele passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu que não veio à terra somente para as festas, para os bailes, para estar com os amigos, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo. E começa a grande transformação. Ele já não tem mais o mesmo encanto pela riqueza, pelo poder. Começa a buscar a natureza, a meditação. Mas ainda no impulso juvenil, resolve juntar-se a outros amigos e combater contra a cidade de Apúglia, mais a caminho, em Spoleto. Escuta uma voz inaudível aos ouvidos, mas que nos fala aos refolhos da alma, dizendo: Francisco, o que é melhor, servir ao rei ou ao servo?